Para além de um comportamento antidesportivo, o clube poderá ainda ser acusado de ter posto em causa a segurança no estádio, numa altura em que se encontravam milhares de pessoas ainda dentro do mesmo. Ora, até agora não foi instalado qualquer processo de crime contra o clube encarnado, diz o DIAP, e por isto mesmo a sanção que o clube encarnado sofrerá deverá ser apenas a multa de 250 até 2.500 euros. É o que está previsto no regulamento. Antenoeb, desporto. Frederico Gil está apurado para a segunda ronda do torneio de Casablanca, um torneio de terra batida em que o português se sente mais à vontade. E foi precisamente à vontade que bateu Simon Bolelli, número 114 do ranking ATP, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em apenas 1 hora e 11 minutos. Na segunda ronda, Frederico Gil, que é atualmente 86º no ranking ATP, deverá defrontar o francês Gilles Simon, que está bem mais acima, no 23º posto deste mesmo ranking. Recordemos que já este ano, no último encontro entre os dois oponentes, em Sydney, Gilles Simon levou melhor sobre o português. Mas, em terra batida, o piso preferido do luso, as coisas poderão ser diferentes. Em declarações através da sua assessoria de imprensa, Frederico Gil declarou que, apesar de ser um jogo difícil, é possível de sair vitorioso. No handball já acabaram as emoções do campeonato, mas nem por isso acabaram as emoções lá fora. Para a Taça Challenge, o sorteio dita hoje que o Sport Benfica vai defrontar novamente um clube sérvio. Depois de ter vencido nas quartas de final o Radnički da Sérvia, vai agora defrontar o Partizan de Navorivska. O clube português conseguiu dar a volta na segunda mão, depois de ter perdido na primeira, na Sérvia, irá agora defrontar precisamente na Sérvia, no dia 23 ou 24 de Abril, para as meias-finais, o Partizan. A equipa do Benfica irá então jogar, como disse, no dia 23 ou 24 e receberá depois os sérvios no dia 30 de Abril ou no dia 1 de Maio. As meias-finais irão ainda conhecer um outro jogo, o Simoskoper da Eslovénia, que irá defrontar a equipa do Stinta Municipal de Bacau. O primeiro jogo vai se realizar na Eslovénia, em Koper, mais precisamente, também no dia 23 ou 24 de maio. No dia 30 de abril ou 1 de maio, no dia 30 de abril ou 1 de maio é a vez dos romenos receberem os eslovenos. Apenas informação de que um jogo apenas por dia, ou seja, que se o Benfica jogar no dia 23, a equipa do Simoskoper irá jogar no dia 24 ou vice-versa. O mesmo se aplica à semana que se segue. No Hockey em Patins realizou-se mais uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Muitos golos em Lisboa para o Benfica, 11, Hockey de Barcelos, 5. Uma vitória arrancada a ferros, mas que continua a valer ao Benfica o empate em pontos perante um Futebol Clube do Porto que está em vantagem em confronto direto. Foram 8 os jogos que se realizaram, eis os resultados deste 2 de Abril. Porto Santo Sá de 2, União Desportiva Oliveirense 3, Limianos 2, Futebol Clube do Porto 8, Académica de Câmara 5, Valongo 7, Hockey de Braga 3, Juventude de Viana 1, Benfica 11, Hockey de Barcelos 5, como já aqui referenciamos, Académica de Espinho 4, Golpilhares 1, Dramático de Cascais 5, Sporting de Tomar 4 e Candelária 2, Física de Torres Vedras 3. A equipa dos Açores voltou a perder, mas nem por isso perdeu o quarto posto. Sendo assim, já vai muito atrás dos três primeiros. Ora, o Porto lidera com 64 pontos, tantos quantos tem o Benfica, mas, como disse então há pouco, em desvantagem no confronto direto com a equipa do Dragão. A Oliveirense tem 60 pontos e vai no terceiro lugar. Bem longe, com apenas 47, segue a equipa do Candelária, no quarto posto. O 14º é ocupado pela equipa do Juventude de Viana. Os vianenses, de Viana de Castelo, têm apenas 22 pontos, enquanto que a equipa da Académica de Câmara tem 17 e vai no 15º posto. Com 15 está, em último lugar, a Associação Desportiva Limianos. Portugal pode ter 3 equipas na Liga dos Campeões em futebol na época 2012-2013. A notícia foi avançada pela Lusa esta manhã. Para Portugal conseguir o 6º lugar no ranking da UEFA, será preciso 3 pontos. Ou seja, que estas equipas portuguesas na Liga Europa Porto, Benfica e Braga empatem nesta semana europeia. Ou então pelo menos um dos três clubes vença. Se isto acontecer, Portugal consegue garantir o sexto lugar no ranking da UEFA, o que lhe dá direito a três vagas de entrada direta na Liga dos Campeões. Recordemos que para a época 2011-2012, Portugal já assegurou dois lugares de entrada direta para a Liga dos Campeões e um terceiro para a fase de grupos. Antenoeb, do Desporto. Ainda no futebol, nota para o falecimento de Daniel Silva, jogador da União Sport Clube de Paredes, o clube do Norte que milita na 3ª Divisão Nacional. Está nos lugares do topo da segunda fase de apuramento para a subida ao segundo escalão nacional. Daniel Silva foi vítima de um acidente de viação ontem e faleceu hoje, não resistindo aos ferimentos do impacto de ontem. Em Paredes, o momento é de luto. À família dos jogadores, bem como ao clube e todos os que o conheciam, ficam os nossos sinceros sentimentos. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, uma notícia que já veio a público sexta-feira, mas que só hoje temos a oportunidade de referenciar no Desporto Antena. A Federação de Futebol Bósnia foi suspensa por não adaptar os regulamentos do clube, aliás, da Federação, aos novos regulamentos jurídicos da FIFA e da UEFA. Foi precisamente por estas duas entidades máximas do futebol mundial e europeu que a Federação de Futebol Bósnia foi suspensa. Portugal vive também uma situação semelhante, mas se para Portugal ainda só se vivem ameaças, para a Bósnia já é uma realidade. As seleções e os clubes da Bósnia-Herzegovina, envolvidos em competições internacionais, estão neste momento impedidos de nelas participar. Por exemplo, para a seleção da Bósnia-Herzegovina, a fase de apuramento para o Europeu 2012. A Federação da Bósnia-Herzegovina já havia sido avisada de que era urgente uma nova regulamentação para ficarem de acordo com os novos regulamentos jurídicos da FIFA e da UEFA que entraram em vigor a 31 de dezembro de 2009. Portugal também não regularizou ainda a situação, mas em Portugal as coisas estão mais avançadas do que na Bósnia. Ainda não há previsão na Bósnia-Herzegovina para quando esta situação poderá ficar resolvida. Em Portugal, felizmente, parece que para breve os regulamentos da Federação poderão ser aprovados e, portanto, ficarem de acordo com as exigências da FIFA e da UEFA. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui, mas voltamos amanhã às 8 da noite. Até lá!